para dizer o seguinte: esta oficina é muito flexível. Embora tenhamos os módulos com um cronograma e, portanto, tem um timing para aparecerem, para serem publicados e para vocês começarem a fazer as tarefas, o que é facto é que os fóruns vão ficar abertos sempre até ao final da oficina. Por isso, se em algum momento, em algum módulo, estiverem com mais dificuldades por causa da falta de tempo e não puderem acompanhar e desenvolver as tarefas no tempo devido, não se preocupem, porque podem fazer isso no módulo seguinte, porque os fóruns estarão sempre abertos. E vocês poderão até, inclusive, mais tarde, quando estiverem mais à vontade com os conceitos que para algumas de vocês são um pouco desconhecidos nesta fase, mas que mais para a frente na oficina, e esta oficina vai até julho, portanto, até junho, por isso vamos ter à volta de 4 meses, portanto, ainda vamos ter bastante tempo para irmos assimilando esses conceitos, assimilando muito vocabulário ligado à Web 2.0 e a ferramentas da Web 2.0. Por isso estejam à vontade e não criem ansiedade se às vezes se sentirem mais atrasadas. Eu só queria que vocês me dissessem, me prevenissem quando sentirem que estão atrasadas, para eu ir acompanhando e também para os poder ir ajudando e poder até ir encontrando estratégias para vocês irem resolvendo o mais depressa possível as tarefas. De maneira que não ganhem muita ansiedade agora nesta fase inicial, que eu sei que é sempre a mais difícil, porque estão a contactar com muito vocabulário, com muitos conceitos, com muita coisa, muitas ferramentas, e poderão às vezes sentir-se um pouco desanimados por estarem a ser tão bombardeados com tanta informação. Por isso, peçam-me ajuda quando sentirem que não estão a conseguir sozinhas levar as tarefas a bom porto. Mandem-me um e-mail e peçam-me ajuda. Eu estou deste lado precisamente para vos auxiliar e para vos ajudar e vos ajudar a fazer o melhor possível. Quando virem que estão, por exemplo, a explorar uma ferramenta e que estão sozinhas a perder muito tempo e não conseguem, parem, mandem-me um pedido de ajuda. Porque nós podemos partilhar o ecrã, eu posso partilhar o meu ecrã convosco, vocês podem ver o meu ecrã, eu posso ver o vosso ecrã e é fácil eu ver onde é que vocês empurraram, onde é que vocês não conseguem avançar, ou vocês podem ver o meu ecrã, eu a fazer a resolução das tarefas e dos problemas, e portanto rapidamente nós conseguimos resolver os problemas. E às vezes vocês gastam tempo que vos é depois necessário para fazer outras coisas. Portanto, estejam à vontade e não se preocupem com os atrasos. Pronto, isto no fundo também era para sossegar um pouco a Arlete, não é? Ainda está a iniciar e pronto. E ainda temos mais quase 2 semanas, porque o módulo 2 só estará disponível no dia 19, portanto, ainda temos bastante tempo. Diga, Arlete, mais alguma coisa se tiver. Sim, pronto, mas eu percebi o ano passado e por isso é que depois acabei por desistir, porque realmente estás, e então para quem está assim um bocadinho longe destas tarefas, tem que ser levado de seguida, pelo menos para mim, lá está, porque tem que começar do princípio, ir seguindo e pronto, e tem que ser assim com algum trabalho. E depois tem essa parte, como diz, que é a parte que eu acho mais difícil, mas talvez fazendo isso, ligando e pedindo e partilhando, porque estar a descobrir as coisas sozinha, eu acho que demora-se imenso tempo e é aí que sim, que se desperdiça um bocadinho. Mas já vi que tem que levar de seguida e pegar na ponta e fazer, porque depois, pronto, acontece como da outra vez, depois pegando assim no final e não tendo aquelas bases, foi daí a dificuldade e depois já não dava para fazer, pronto, mas por isso é que tenho que pegar e empenhar e depois ir pedindo essas ajudas, porque eu ainda por cima, como continuo na mesma situação, que é não ter muita facilidade em pôr em prática, porque não há os computadores, não há nada disso, pronto, este tenho um tablet, mas depois não temos internet, não temos nada disso, então vamos ver se, mas ainda assim queria saber como é que se faz e Nunca se sabe, em qualquer altura pode ser que dê jeito para pôr em prática. Mas sei que este tipo de coisa, de trabalho, quer muita prática e muita, enfim, muita ajuda, realmente assim em teoria e à distância me sinto um bocadinho mais dificuldade, mas pronto, vou se calhar incomodá-lo um bocadinho quando sentir isso para ver se não perco o fio à meada e ver se consigo chegar a bom porto desta vez. Muito bem, Arlete. Não é incomodar nada. Estou aqui deste lado para isso. Estou aqui para vos ajudar. Portanto, não tenham nenhum sentimento de estarem a incomodar. Façam isso que eu estou e ajudo com todo o gosto. Portanto, estou normalmente no Skype online à noite. Vão ver que me encontram muitas vezes. Quando eu estou online, é porque posso vos atender, porque quando eu não estiver, não vos puder atender, eu não fico online. Portanto, se eu estiver online, é por isso que não há problema nenhum em pedirem ajuda. Portanto, não incomodam em absoluto. Muito bem, Arlete. Então, passaria a palavra à Andreia. Andreia, pode ligar o seu microfone? Ok, já liguei. Ótimo. Boa noite a todas, em primeiro lugar. Relativamente às minhas dificuldades, eu acho que neste momento tem sido um bocadinho mais falta de tempo, porque quando o curso começou, foi assim uma altura um bocadinho complicada da minha vida, porque fui de férias a Portugal, estar com a família que já não via há 4 meses e tal, e acabei por não ter propriamente muita disponibilidade ainda para ler os textos todos e para ver os vídeos. Já li algumas coisas e acabei por fazer a reflexão, tendo em conta o pouco que tinha lido, mas de qualquer forma estou a achar muito interessante, quer as reflexões dos colegas, os fóruns, os comentários que as colegas têm feito nos fóruns, com imensas referências a coisas que eu nem sequer sabia que existiam. Por isso estou a gostar muito de contactar com uma web 2.0. Que até utilizem algumas ferramentas, né? Mas é assim um mundo completamente novo. Quer dizer, tendo em conta todas as atividades que eu espero vir conseguir desenvolver, não só aqui na oficina, mas depois posteriormente com os meus alunos, que esse é o meu objetivo, não é? Pronto. Acho que neste momento não há assim mais nada que eu tenha para dizer relativamente a isto. Espero realmente que aprender bastante. E daí acho que tenho que me aplicar mesmo muito, porque como a doutora Alina referiu ainda há pouco, há muita informação que eu não conhecia, muito vocabulário, que eu, até algumas coisas eu já tinha ouvido falar, mas assim, ler definições relacionadas umas com outras coisas que eu não conhecia, está a ser assim um admirável mundo novo, não é? Muito bem, mas é isso, Andreia. Este módulo é o mais teórico de todos, os outros serão essencialmente de prática, criar conteúdos nas ferramentas e descobrir ferramentas e vermos o que é que podemos fazer com elas, como é que nos podem servir para a nossa prática. De maneira que esta fase inicial é mais, talvez, a mais trabalhosa do ponto de vista teórico e de descoberta, mas depois nas seguintes não terão já quase nada para ler. Portanto, a exploração é feita agora neste primeiro módulo. Eu gostava de saber, já agora, onde é que vocês se encontram. Andreia, onde é que está? Eu estou a trabalhar no ensino português no estrangeiro, nos Alpes, na Suíça, Na Suíça, ok. numa vilazinha muito simpática, Muito e bem. tenho muitos alunos, tenho 160 alunos, 10 turmas, são muitos níveis, desde o primeiro ano até o 12º, e eu tento fazer várias coisas diferentes com eles, mas nem sempre é fácil, porque a escola tem boas condições, mas nós não temos quadros Pois. interativos. Nem nada disso, não é? Portanto, Pois. dificulta ali um bocadinho a utilização das novas tecnologias no trabalho com os alunos, não é? Claro, por isso mesmo é que eu, quando planeei esta oficina, planeei então com essa flexibilidade toda de vocês poderem, em qualquer momento, realizar as tarefas, porque eu sei o quanto vocês sofrem quando têm que ir. Lecionar a várias escolas diferentes, e inclusive até em países diferentes, que já aconteceu, colegas que tinham que ir lecionar a dois países, e portanto não é fácil, apesar de ser próximo, sempre andavam uns 200 ou mais quilómetros, e isso são tempos que não se têm para trabalhar, e portanto daí eu deixar que as tarefas sejam resolvidas consoante vocês vão tendo tempo ou não. De facto, neste momento e nesta fase inicial, não se deixem, como é dizer, amedrontar pela quantidade de descobertas. E sejam também seletivas, não é? Não tenham, eu digo sempre, às vezes todos nós temos aquela tendência da gula da leitura, não é? Querer ler tudo, e é evidente, o dia só tem 24 horas e nós precisamos de muitas horas para descansar, muitas horas para a família, muitas horas para o trabalho, e portanto não temos esse tempo. Portanto, vão selecionando as leituras e às vezes fazendo na diagonal, não é? Todos nós, por vezes, temos que fazer isso, e não criem grande ansiedade nesta fase. Se porventura ficarem ansiosos, estou deste lado para vos ajudar. Muito bem, Andreia. Já agora perguntava à Arlete: onde é que está a lecionar? Em que país? Também estou na Suíça. O ano Na passado estava em Suíça. Lausanne e este ano estou em Genebra. Mas, apesar de ser a cidade que está perto do aeroporto e tudo mais, condições nós nas escolas não. Eu só tenho 6 escolas, também tenho quase 200 alunos, 11 turmas, e do quinto ao nono este ano, mas tenho apenas uma escola onde. Por vezes, a semana passada, por exemplo, não consegui hipótese de usar o computador e a internet. Nas outras 5 não há nada a não ser uma sala vazia e nada. Nada, nada, nada, um retroprojetor de vez em quando para passar um acetato. Por isso, esse aspecto é que é um bocadinho complicado também. Eu entendo bem isso. Ok, obrigada, Arlete. Pronto, então dou a palavra, à Isabel. Olá, Isabel, pode ligar o seu microfone? Tudo com Isabel no Sky, mas é com a Figueira, será? Como? Fato, Está diga. com Isabel Figueira. É isso? Sim. Sim, mas é a Fátima Figueira. É que na altura, quando criei o Skype, começou Fátima Isabel, meti Ah, só pois, Isabel. Mas não vê exato. como tem que alterar. Eu agora já percebi, pode falar. Eu queria lhe pedir se da próxima vez pudesse colocar uma fotografia para nós nos conhecermos. Agradecia, está bem, Fátima? É que eu vou explicar, eu não tenho internet em casa, estou agora em casa de uma amiga e estou no Ah. computador dela. Então, como iniciei a sessão no Skype dela, eu não tinha fotografias minhas no computador dela, Muito por isso bem, é ok, que. então, ok, está bem, está. Ah, pois já tem fotografia no perfil, pronto, ok, tudo bem, está. Ok, Fátima, está esclarecida. Fátima, onde é que se encontra? Espanha, em Vigo. Em Vigo, muito bem. Eu estou em Braga, nós estamos muito longe. Realmente. Muito bem, Bom. Fátima, então diga coisas. Em relação ao que foi dito, eu partilho a mesma opinião, ou seja, neste momento tenho que entregar as avaliações para a semana que vem em todas as escolas onde eu leciono, de uma forma um bocadinho antecipada, confesso, e tenho 13 turmas, ou seja, neste momento estive a elaborar testes e estou a corrigi-los, o que não facilita e não me dá tempo, no fundo, para me dedicar esta ação de formação neste momento, ou seja, eu espero terminar as correções esta semana para entregar as avaliações aos meus colegas e, entretanto, terminar de fazer os meus trabalhos, as minhas tarefas aqui da ação de formação. Ok, está bem. Sim. Em relação à ação de formação em si, vou ser muito sincera, estou um pouco assustada. porque não esperava tanta informação nova e porque eu realmente não sou uma leiga nas novas tecnologias, sei trabalhar com o quadro interativo, na altura frequento sempre formações nesse âmbito. O problema é que depois as escolas não têm as condições, como é o caso também em Espanha, o que significa que eu depois não posso aplicar, não é, os conhecimentos que vou adquirindo nas ações de formação, que é uma pena. Mas mesmo assim, acho que esta ação é realmente aquela que me traz mais informação nova e desconhecida, efetivamente. Pronto, isso já é bom, pelo menos ficar com estes conceitos mais ou menos compreendidos e depois poder com mais autoridade e com mais consciência, escolher as ferramentas que poderá usar. As ferramentas que eu escolhi para esta oficina, e vão ver que em cada módulo vão descobrir novas ferramentas, são as que eu acho que são fáceis de usar, que não requerem muitos requisitos. Também vos tenho disponibilizado, e vou continuar a disponibilizar, tutoriais que eu faço para vos mostrar como é que se podem utilizar estas ferramentas, mas é evidente que eu não posso substituir, não é? Não posso fazer o trabalho por vocês e terá o mesmo que meter mãos na massa. Mas eu compreendo o que a Fátima diz, por vezes o timing não é o mais adequado, mas não se preocupe e não fique com grande ansiedade. Se vir que, por exemplo, a fazer a tarefa 4 e 5, uma vez que tem que criar um website otimizado para ser acedido através de pequeno ecrã, como os ecrãs dos telemóveis e dos smartphones, diga-me que podemos marcar uma sessão e no Skype e eu rapidamente a oriento na elaboração do website. Pronto, para quem não tenha assim muito tempo e que precise mesmo desse apoio individualizado e personalizado, eu estou aqui deste lado também para isso e para vos ajudar. Não gostaria que desistissem e que, pronto, gostaria que todas levassem até ao fim as tarefas e que conseguissem fazer com sucesso a oficina. E por isso mesmo me disponibilizo para quando precisarem, está bem, Fátima? Não gostaria que começasse já com preocupada e a pensar que não vai conseguir manter o ritmo. Ah, também vos queria dizer que nesta oficina cada uma faz ao seu ritmo e com os conhecimentos que tem. Se verificarem que outros colegas que têm já o trabalho mais adiantado, não se preocupem. Se o vosso não estiver ao mesmo nível, não se preocupem, porque o importante é que cada uma faça o seu percurso e vá fazendo o trabalho ao seu ritmo. Ninguém é comparado a ninguém, portanto, nenhum trabalho. Vocês, cada um, vai fazendo à medida das possibilidades. Porque muitas vezes, quando vocês veem o trabalho de alguma colega e depois começam a comparar, dizem assim, ai meu Deus, eu não consigo fazer tão bem como ela, se calhar não vou conseguir. Portanto, não se comparem. Usem a partilha dos colegas para vos servir de inspiração, para vos servir de modelo. Por exemplo, sei lá, os quizzes, às vezes podem não saber sobre que conteúdo fazer um quiz e, portanto, às vezes vendo os dos outros colegas sempre temos inspiração, sempre nos aparece mais uma ideia. Portanto, estejam à vontade para fazer o vosso próprio trabalho, a vossa própria caminhada. Ok, Fátima? Ok, obrigada. Pronto, então esteja à vontade. Obrigadíssima.